Bom dia, eu sou a Rebeca do IG, mãe do canal das Bênçãos de Deus, e estou aqui para colaborar com a irmã Bárbara no desafio de amar os pais. Hoje vamos falar sobre o desafio 13, o amor disciplina. Saibam, pois, em seu coração que assim como o homem disciplina seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, disciplina. Deuteronômio 8:5. Quando nossos filhos se comportam mal, não fazemos bem algum se ignorarmos ou diminuirmos a importância do ato. O amor nos estimula a discipliná-lo com sabedoria. É uma das maneiras pelas quais Deus expressa amor pelos seus filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz o filho de quem deseja o bem. Provérbios 3, de 11 a 12. Quanto mais você ama seus filhos, menos insensatez e rebelião terá de tolerar ou ignorar. O que retém a vara odeia o filho, mas o que ama a seu tempo disciplina. Provérbios 13, 24. Porque ainda que a disciplina seja indesejável e desagradável, prepara a mente da criança para pensar com sabedoria e a submeter-se com respeito em seu coração. Provérbios 22, 15. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Hebreus 12, 11. Devemos ajudar nossos filhos a descobrirem que suas ações têm consequências reais e que uma liberdade maior, uma consequência tranquila e as alegrias duradouras surgem ao cultivarem uma boa conduta e um caráter piedoso. A Escritura afirma que nosso Pai Celeste nos disciplina para o nosso bem, para que possamos amadurecer e parecermos mais com Ele. Hebreus 12, 10. Assim, devemos avaliar com sinceridade a condição do nosso coração quando nos recusamos a corrigir nossos filhos. E temos de perguntar a nós mesmos se nos interessa mais manter a paz por um momento, que fortalecer o seu caráter para o resto de suas vidas. Por mais fáceis que seja justificar a má conduta, seja por nossa própria fadiga ou pelo temor e a irritação e resistência da criança, o amor pensa em longo prazo e intervém para dizer e fazer o que é preciso com audácia. Isso que é o amor de Deus faz por nós como seus filhos. Considere os níveis de sua disciplina. Deus nos exorta e instrui claramente enquanto comunica antecipadamente as consequências da desobediência. Se resistirmos, nos adverte ou repreende. Então, com amor, também nos disciplina e castiga com consequências dolorosas e adequadas quando nos rebelamos. Hebreus 12, de 5 a 6. Ele é paciente, mas não se deixa transgredir. Da mesma forma, os pais, em especial os homens, devem ensinar a seus filhos na disciplina e instrução do Senhor. Efésios 6, 4. Disciplinar inclui dar instruções claras e corrigir quando as regras são quebradas. Mas a instrução vai mais longe e apela para a consciência, sabendo que Deus é a pessoa suprema a quem tem de honrar e obedecer. Se nossos filhos não desenvolvem um respeito fundamental a Deus, não terão alicerce duradouro para tomar verdadeiras decisões morais no futuro. Seu caráter e seus mandamentos são a razão pela qual lhes ensinamos a verdade. Mentir não é certo porque Deus é verdade e nos mandou andar na verdade. O assassino e o ódio se opõem ao seu amor e aos seus mandamentos. Todas as autoridades representam sua autoridade. Se não ensinarmos nossos filhos a nos obedecer como ao Senhor, simplesmente os treinaremos para desobedecer a Deus mais ainda no futuro. A Bíblia dá um exemplo de Eli, respeitar o sacerdote hebreu, cujos dois filhos adquiriram uma fama por seus enganos, roubos e imoralidade. Frustraram seu pai, mas ele não os confrontou por suas indiscrições. Isso não agradou a Deus, que perguntou a Eli: por que você honra seus filhos mais do que a mim? Isso está em 1 Samuel 2, 29, 3, 13. Em vez de repreendê-los, Eli tinha posto seu amor cego pela atual felicidade de seus filhos, acima do chamado divino de formá-los no temor do Senhor. O que parecia amor por eles tinha se transformado ironicamente em indiferença destrutiva diante dos pecados deles. Da mesma forma que Eli, quando não disciplinamos nossos filhos, põe-se em dúvida nosso amor a longo prazo. Se não formar seus filhos para que sejam respeitosos e levem você a sério na batalha de hoje, perderá milhares de outras batalhas no caminho. O amor não foge dos problemas, mas paga voluntariamente o preço da criação. Quando os filhos pecam, o amor intervém para explicar que não está errado e por quê, para realizar o melhor para eles, para confortar a resistência da insensatez e da rebelião e para estabelecer consequências e limites claros. A Bíblia não defende o exagero prejudicial ou o ódio, mas sim intima a disciplinar de forma adequada e suficientemente dolorosa para surtir efeito e fazer com que seus filhos respeitem sua autoridade, para que não desejem repetir a má conduta. Os filhos não levam a sério os pais que dão sermões, repreendem e ameaçam, mas que nunca cumprem nenhum castigo que vale a pena temer. As ações e as consequências dão peso às suas palavras. Se disser a seu filho que ele irá apanhar ou ficar de castigo se fizer algo de errado, deve cumprir a promessa. Caso contrário, suas palavras se tornarão vazias e seus filhos não o levarão a sério, ou pior ainda, será considerado mentiroso. Sim, é necessário equilibrar a disciplina com paciência, graça e misericórdia. Deve sempre proteger o coração de seus filhos e explicar suas decisões com amor, clareza e justiça, sabendo que podem amargar ao agir com irritação descontrolada ou se a consequência não é adequada para o delito. Mas nosso mundo não precisa mais de crianças desonrosas que conseguem o que querem constantemente. O amor nos conduz a criar filhos com honra e responsabilidade, que amem a Deus e caminhem na integridade. Que sejam bênçãos para suas famílias e para a sociedade. Para isso, é necessário que o amor de um pai se atreva a disciplinar. Desafio de hoje: ore pelos métodos que usa para disciplinar. São eficazes? Corrigem a conduta, mas apelam também para a consciência? Decida usar no futuro disciplina reta, direta, porém justa, e se esforce para equilibrar suas ações com o objetivo de honrar o Senhor. Marque aqui quando o desafio de hoje já estiver completo. Que mudanças você poderia realizar para assegurar uma repreensão com disciplina e admoestação?